Ouvem a Rádio Rural Brasileira do Ministério da Agricultura pelas suas emissoras ZYZ 31 e 32, ondas curtas de 49 metros, ponto 46 e 19 metros, ponto 86, operando nas frequências de 6.065 e 15.105 kHz.